organização, Companhia RR de Rodeio e Clube dos Cavaleiros, de 6 a 9 de julho, 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras. A locução é minha, Nivaldo Texano. A gente se encontra lá. Muito bem, estamos de volta então com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você. Agradeço a sua companhia e vamos falar do supermercado Grilo, supermercado da economia e também o pulo certo da economia, né? O supermercado Grilo, você sabe que tem toda a qualidade em produtos e toda a qualidade em atendimento que você merece. Tem ar-condicionado, um estacionamento amplo para você parar o seu carro com segurança. Nem precisa nem pagar a zona azul, não. Põe dentro do estacionamento do supermercado Grilo. Tem muito produto. A maior qualidade, a maior variedade está no supermercado Grilo, pulo certo da economia. Fica na Prudente de Moraes 235, no centro de Rio das Pedras. Supermercado Grilo, pulo certo da economia. E a gente começa o nosso programa falando do 15 de novembro da cidade de Piracicaba. Você que está ouvindo pela internet, como 15 é a equipe da nossa região, a gente fala mais sobre o 15 que tem a simpatia de muitos dos nossos amigos riopedrenses. O 15 anuncia alguns reforços aí para a Copa Paulista de Futebol e surpreendeu a torcida na tarde dessa quinta-feira, anunciando o retorno do meia Romarinho, campeão da Copa Paulista de 2016. Pelo clube, autor de 7 gols na campanha do título, além dele, outros 5 jogadores também chegaram. As novidades são os goleiros, o goleiro Alisson, que é da base do Grêmio e estava no Noroeste, os zagueiros Lucas Múfalo e Lucas Felipe, ambos ex-Bragantino, Vitor, ex-Internacional, e Bruno Oliveira, que também estava no Bragantino. O Romarinho chegou no 15 em 2016, mas após o Paulista de 2017, foi emprestado ao Água Santa. Sem contrato com o 15 desde 30 de novembro, o meio optou por seguir no time de Diadema e, após o término do estadual, acabou retornando, estava livre de contrato. E o Diego Coppi, o gestor de futebol, disse que está montando o plantel com atletas de potencial, que tem experiência de atuar na base de grandes equipes do Brasil, que traz uma boa bagagem, juntamente com outros atletas que possuem uma vivência um pouco maior no futebol. Ainda os jogadores com história vencedora no clube, como André Cunha, o Samuel e o Romarinho. Acredito que essa mescla é ideal para o sucesso no torneio. Agora o 15 tem 22 atletas treinando para a Copa Paulista de Futebol. Pelo menos mais uns 6 atletas vão ser contratados, né, professor? Ah, mas poucos jogadores assim de expressão, né? Como é o caso do Romarinho, né? Então tem vindo jogador de baseada aí, eu conheço muito bem o que é contratar por baseada. E jogadores da base do Bragantino. O Bragantino não serve de referência, né? Para trazer reforço da base. Mas enfim, vamos acreditar no menino aí que chama ainda de elenco, né? Elenco saiu de moda, né? Pra quem não sabe, elenco é tropa. E ele chama ainda o pessoal de plantel. Plantel é tropa. É o elenco, né? Um rapaz jovem como esse aí, que é o gestor do 15, tem que aprender isso, né? Que o 15 tá montando um grande elenco, né? Mas ele, infelizmente, ele enfatiza ainda plantel. Plantel, se você procurar na Aurélio, você vai ver que é tropa. Mas independente de tudo isso aí, o 15 está trazendo bastante jogador. Vamos ver, né? O que o Fael Júnior pode fazer na montagem do time para nós realmente sabermos se realmente eles são um expert em observar jogador que estão revelando aí ou se realmente estão contratando só o jogador que interessa para a empresa. É, vamos ver o que vai acontecer, né? O 15 está trazendo esses atletas aí, na maioria desconhecidos. Vamos ver. Qual vai ser o funcionamento desse grupo aí na Copa Paulista de futebol. Agora a gente fala do Chelsea, professor, porque o jornal inglês Daily Mail disse que o Chelsea recusou uma proposta de 50 milhões de libras, cerca de 253 milhões de reais na cotação atual, do Barcelona pelo atacante Willian. Segundo a publicação, os representantes do jogador da seleção estiveram na cidade catalã, porém até o momento o clube inglês não mostrou interesse em vender o atleta, viu, professor? Agora chega o treinador lá, coloca o rapaz no banco, não deixa o rapaz jogar, inibe o rapaz, né? Mas é um bom jogador, um bom menino e tem algumas coisas aí que a mídia brasileira deixa um pouco de lado, né? Mas o menino é um grande jogador, tem feito aí ótimos campeonatos pelo Chelsea, né? E jogador que é interessante e valorizado, tá aí o Barcelona, que é uma das grandes equipes do mundo aí, querendo o Willian para fazer parte do seu ataque. É um grande jogador e vamos torcer para que o treinador do Chelsea aproveite melhor ele, né? Com certeza, porque senão o Mourinho também tá louco atrás do Willian, né, professor? Que é muito contar com o Willian. Vamos falar mais aqui de futebol, porque tem uma equipe lá no Egito, professor, que tá levando todo mundo do Brasil. O Keno foi para lá, o Ribamar, ex-Atlético Paranaense, foi para lá, o Arthur Kaique, da Chapecoense, foi para lá. E o Carlos Eduardo, jogador do Goiás, que era grandes clubes brasileiros tinham interesse no atleta, também foi para o Pirâmides Futebol Clube do Egito. Mas quem que é esse time? Aliás, o Alberto Valentim é o treinador da equipe, então são 5 brasileiros. Quem é essa equipe aí? Esse time aí, o Pirâmides Futebol Clube, ele é do presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita, o Turk Al-Sheikh. E o que que acontece? Ele era investidor e presidente de honra do Al-Ahly, grande equipe egípcia, maior equipe egípcia, campeoníssima continental e no seu país. E ele teve um desentendimento, não ficou feliz com as ações da diretoria do Al-Ahly. Ele falou, espera aí que eu vou fazer um negocinho aqui, vocês vão ver a minha vingança. Aí ele foi lá, comprou um time qualquer lá na primeira divisão, um time que ninguém conhecia, mudou o nome, colocou dinheiro pra caramba, trouxe os 4 estrangeiros que a Liga Egípcia cede, né? Que ele deixa ter 4 estrangeiros e colocou os 4 brasileiros, trouxe todo mundo, tá contratando jogador da seleção egípcia, contratando jogador dos maiores clubes lá do Egito. Então, é um time egípcio com dinheiro árabe, professor. E eles estão atrás do jogador do próprio Al-Ahly e eles estão divulgando na mídia mesmo. A gente quer os jogadores deles e a gente vai trazer. Pois é. Isso é ruim, né, da maneira que começou a equipe, né, que é um desentendimento entre eles lá na Arábia e no fim acabou montando essa equipe aí e abriu a torneira. Essa é a vantagem de ter um poço de petróleo no quintal de sua casa, né, então tem muito dinheiro e tá conseguindo montar. Oxalá que eles venha pra ficar, né, não venha só passar uma chuva e daqui 1, 2, 3 anos feche as portas e volte para a Arábia outra vez. Mas enquanto isso, os jogadores brasileiros estão em evidência lá, treinador brasileiro também, e é uma nova porta aí, o mercado que estava fechado por falta de dinheiro, né, e agora parece que ressurge outra vez e está levando aí os principais jogadores aí do Campeonato Brasileiro, não só da primeira divisão, mas também da segunda, né, não? Vamos falar também agora do Fluminense. Olha só, o Fluminense ele tenta mexer tantos pauzinhos dele na parte dos tribunais, né? Que agora o Fluminense vai ter que entrar nos tribunais também, viu, professor? Porque a Vale Express, patrocinadora do clube carioca, atrasou o pagamento do patrocínio pelo terceiro mês. Ah, vê como que é bom atrasar as coisas, né, Fluminense? A dívida chega a 900 mil reais. A dificuldade da empresa do ramo de cartões em honrar o contrato firmado com o Tricolor virou rotina. Só não houve atrasos no mês de janeiro e fevereiro, que foram os dois primeiros da parceria, professor. Sente a chumbada, vê se a chumbada é gostoso ficar atrasando dinheiro pros outros, Fluminense. Merecidíssimo. Fluminense merece tudo de ruim que acontece com ele, viu, professor? Coitado do pó de arroz lá, do carioca, não... Fluminense, de tanta história, de Carlos Alberto Pintinho e de tanta gente boa que passou por lá, uma torcida imensa, e de repente é passando por tudo isso que vem passando nos últimos 15 anos, né? O Fluminense só consegue fazer nome de advogados, não é isso? Advogados, cada um melhores do que os outros, mas é triste você ver isso. E agora também até a patrocinadora oficial master do Fluminense consegue chegar e atrasar os pagamentos lá. Portanto, as coisas estão feias lá pro lado do time de Marcelo Oliveira, que acaba de chegar e já tem que administrar esse caminhão de problema de tudo quanto é tipo e natureza, né? E se não fosse só aspecto técnico, aspecto financeiro também. Feliz o Abel que largou mão e falou: por aqui me vou, hein? Vamos falar dos gols dessa primeira fase da Copa do Mundo, porque a FIFA fez aí um top 10 aí dos 122 gols nesses 48 jogos da primeira fase da Copa do Mundo. E ela fez o top 10, então, com os mais bonitos até aqui. Na lista estão a cobrança do Cristiano Ronaldo contra a Espanha, tem também a batida do Toni Kroos, que deu uma sobrevida à Alemanha, que no fim das contas não adiantou pra nada. O chute cruzado do Messi contra a Nigéria e o golaço do Felipe Coutinho contra a Suíça. O top 10 conta com o Lingard da Inglaterra contra o Panamá com a décima posição. Januzaj da Bélgica no jogo de ontem, golaço realmente do Januzaj. O Modric da Croácia contra a Argentina, o chute que ele pegou de fora da área. Ronaldo, gol de falta de Portugal sobre a Espanha. O Toni Kroos da Alemanha sobre a Suécia, que o gol do Toni Kroos, do Januzaj, do Modric e do Ronaldo foram mais bonitos que o dele, viu? Do Messi também, não concordo, tá em quinto lugar, sobre a Argentina. O do Quaresma, de Portugal, sobre o Marrocos, gol de três dedos, esse é bonito mesmo. Do Nacho, da Espanha, sobre Portugal, aí é de um zagueiro, né? Então, até vai tá aí, né, professor? O segundo é o do Kolarov, da Sérvia, gol de falta contra a Costa Rica. E o primeiro, do Felipe Coutinho. E aí, professor, faltou algum? Ah, eu acho que estão aí, viu, Léo, os gols mais bonitos aí, e não é só o fato da beleza da plástica do gol, a dificuldade e a técnica e habilidade de quem está executando, né? Então, aí eu reporto que o gol do Nacho, lateral, é o gol mais difícil de se fazer e exige uma técnica muito mais refinada, uma habilidade de bater na bola, porque a dificuldade é muito grande. Mas não tenha dúvida nenhuma que o mundo inteiro adora aquela jogada, aquele gol do Felipe Coutinho, que realmente a bola ele colocou uma curva que poucos jogadores conseguem dar. Muitos, vários jogadores conseguem pôr curva na bola, mas o tanto de curva que ele conseguiu colocar na bola é exclusividade dele mesmo. Muito bem, então falamos aí sobre muitas das notícias, muitas das notícias aí do mercado da bola, falamos também dessas curiosidades aí. Vamos ver se a gente tem alguma partida no dia de hoje pra gente comentar. Afinal de contas, acho que a gente tem Série B do Campeonato Brasileiro no dia de hoje. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, então, a partir de agora. Vamos falar da semifinal da Copa do Nordeste também. Esse tá uma merda, só pro milagre. Um leão com cabeça de vaca sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tava azul, 100 mil, Morumbi, Olímpico. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção, Brasil, atenção. Que a bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio, 37, a explosão. Crioulo, rei, tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vida intermediária. Alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola parte rasteira, cruza pequena área aos pés do nosso herói. Eu senti muito bem. Muito bem, vamos falar de ontem. Tivemos a semifinal da Copa do Nordeste, a final está definida. ABC e Sampaio Corrêa empataram em 1-1 num jogo com confusão pra caramba, viu, professor? O Sampaio conseguiu empatar aí com o ABC. Aliás, o ABC é que empatou com o Sampaio, né? Porque o Sampaio saiu na frente, abriu o placar de pênalti no segundo tempo, gol do Fernando Sobral. O Erivelton empatou e o jogo ficou parado por 15 minutos por causa de invasão da torcida do ABC, que foi uma vergonha. E a arbitragem também é uma vergonha, viu, professor? Porque expulsou o menino Wellington Rato do Sampaio Correia, que apanhou, expulsou o jogador que apanhou. Nunca vi isso, professor. Ah, mas a CBF é muito mal. Esse árbitro aí, o Péricles Basso Cortez. Do Rio, tá explicado. Pois é, muito ruim. Não pode fazer isso por um árbitro. Esse dia puseram o Daronto, puseram o árbitro da FIFA para apitar. Por que que não colocou um árbitro aí de competência para segurar o jogo? Sabia que o ABC levou o jogo pro Frasqueirão justamente para fazer pressão, aquela coisa toda, né? Então, infelizmente, é coisa que está acontecendo no futebol, que não tem necessidade de acontecer, porque não está tendo jogo nenhum, os árbitros estão disponíveis aí e podia ter colocado um árbitro melhor, mas infelizmente colocaram esse árbitro fraco e que deu nisso aí e atrapalhou demais o jogo. E o Sampaio, que não tem nada a ver com isso, pagou também o pato, que acabou perdendo o jogador, expulso sem merecer, né, Léo? Muito bem, que situação, hein? Que feio fez o ABC. O ABC merece uma punição severa da CBF. Pena que é a CBF, né? Obviamente não vai punir, mas o Sampaio merecidíssimo a vaga na final da competição. Sampaio chega pela primeira vez, aliás, a primeira final de um time maranhense na Copa do Nordeste. Eles que não jogavam a competição junto com os piauienses, eles não eram da Liga do Nordeste. Olha só, que porcaria de Copa do Nordeste era sem duas equipes do Nordeste, né, professor? Que é muito longe, né? E o pessoal tava. Mas eles pleitearam, fizeram valer o direito deles e estão aí mostrando que não só tinha direito de participar, como tem condição de chegar numa final. Parabéns ao Sampaio, que chega pela primeira vez aí à final da Copa Nordeste. Tem lá o jogador Piracicabana aqui, o Bruninho, que é uma das grandes revelações aí do 15. E o Bruninho está jogando no Sampaio Correa. Quem sabe ele possa fazer aí grandes jogos aí nesses dois jogos que vai ter na final aí da Copa Nordeste e possa ser vendido e o 15 receber um dinheirinho disso tudo. Mas uma particularidade da final da Copa Nordeste, Léo e ouvintes, é justamente os dois treinadores. Os dois treinadores acabaram de chegar nas suas equipes, tanto o Roberto Fonseca lá no Sampaio Correia, quanto o Enderson Moreira lá, chegando do América. Portanto, o Roberto Fonseca estava lá no Dourado, lá em Cuiabá, né? No Cuiabá. E o Enderson estava lá, depois de muito tempo, no América, fazendo um grande trabalho no América Mineiro. E ambos acabam de chegar nas suas equipes e já vão fazer a final. Um pelo Sampaio Correia, que é o Roberto Fonseca, e o Enderson chegou lá no Bahia e já está na final. Vão fazer a final aí, os dois treinadores que são recém-contratados aí nas suas respectivas equipes, viu, Léo? Muito bem, então falamos da semifinal da Copa do Nordeste. Então, final Bahia e Sampaio Correia. Temos datas já para essa final, professor, ou ainda não? Ainda está tudo indefinido nesse momento? Não, nós já temos data, sim. A data parece que vai ser aqui, é dia 8 do mês que vem, que já está chegando aí. Parece que essas são as duas datas, a primeira data da final. E depois a segunda ainda está por definir. 3 do 7 e 10 do 7, então, serão as finais. Isso, 3 primeiro, do 7. O primeiro vai ser... E agora, quem ficou com a melhor campanha? Sampaio ou Bahia? Bahia. Bahia ficou com a melhor, né? Então, primeiro jogo no Castelão, segunda na Arena da Fonte Nova, o Bahia buscando aí o bicampeonato, professor. E se ganhar, iguala o número de títulos do Vitória. Olha só, se não bastasse a rivalidade já que existe entre o Bavi lá, mas essa também está em jogo, né? Apesar de o adversário ser o Sampaio, mas pode igualar ao seu maior rival. Oxalá nós podemos ter dois grandes jogos e que a CBF tenha a sensibilidade de pôr árbitros gabaritados para fazer boas arbitragens e não interferir no resultado do jogo. Só não vai fazer igual a Federação Paulista fez uma vez, que trouxe o Oscar Ruiz para apitar um Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista de 96. E também trouxe lá o abençoado argentino lá para apitar a final da Portuguesa lá, que passou a mão na coitada da Luzinha, né? Exatamente. Vamos falar dos jogos de hoje. Temos Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a famosa Bezinha, com Barcelona da Capela e Elo Sport, jogo às 15 horas. Temos também Mauá e Mauaense, olha o clássico aí também às 15 horas. Pela Bezinha, Fernandópolis e Taquaritinga se enfrentam no Cláudio Rodante às 20h30. São José e Paulista, confronto direto, vale vaga na próxima fase. O jogo é às 20h30 em São José dos Campos. E a equipe do Bandeirante de Birigui pega o América de São José do Rio Preto, jogo às 20h30 lá em Birigui, na capital mundial do calçado. E agora a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série B. Temos algumas partidas pela Série B também. Começando no duelo da parte de cima, professor. CSA e Coritiba se enfrentam hoje às 18 horas lá no Rei Pelé. Jogo importante para as duas equipes, porque o CSA parece que perdeu um pouquinho do fôlego, né? Vem de resultados não tão legais. E o Coxa também, ele ganha uma partida, empata duas, ganha mais uma, empata duas. Então, duas equipes que precisam se afirmar mais ainda na competição, né, professor? Não, sem dúvida. Então, ali vizinha com o G4, né? O CSA tem a mesma pontuação do Figueirense, que é o quarto, e o Coritiba tem 2 pontos a menos do CSA, que é o quinto. Portanto, o Coritiba em sexto e o CSA em quinto. Se eles querem realmente fazer parte do G4, tem que os dois precisam da vitória. É claro, vai sorrir só para um, e vamos torcer que nós tenhamos um grande jogo aí. Muito bem, próxima partida pela Série B do Campeonato Brasileiro entre Atlético de Goiás e Brasil de Pelotas. O Atlético veio numa recuperação muito boa com o Cláudio Tencati e a equipe do Brasil de Pelotas tá na parte de baixo da tabela, tá precisando vencer para sair da zona incômoda do rebaixamento, professor. Pois é, o Brasil mandou embora o Klemer, né? E precisa se recuperar de qualquer jeito aí para sair da zona do rebaixamento, né? E o Atlético que deu uma boa reagida aí, mas mesmo assim ainda está em 11º lugar com 16 pontos. O Brasil de Pelota tem 13, portanto, se o Brasil vencer, o Brasil consegue encostar no Atlético. Mas o Atlético não pode perder a oportunidade de jogar lá no Estádio Olímpico de Goiânia lá e conseguir a vitória sobre o Brasil, né, Léo? Pela Série B também temos Guarani e Boa Esporte, o jogo às 21h30 no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani estreando um uniforme novo, mas perdendo um caminhão de jogador pra fora. Perdeu o Bruno Bridge, do Baraca também saiu. O goleiro que vai jogar é o Georgemi, sei lá como fala o nome dele, que ele tá um ano sem jogar, professor. Pois é, a chance do Boa, né? O Boa, que é o lanterna da Série B com 6 pontos, tá a 8 do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento, né? Portanto, está aí a chance que o Boa sempre sonhou. Pegar o Guarani quebrado com esse 4 jogadores a sair, o Lênia, lateral direito, o Brígido, goleiro, o menino lá, o meio atacante muito bom que tinha lá, que é o Lizardo. Como é que chama? O Ricardinho também saiu, não saiu? Não, o menino lá, o Bruno Nazário, que perdeu, foi embora. Também perdeu aí agora o Baraca. Então, é uma pena, né, que tenha desmontado todos os jogadores titular, né? E o Guarani vai ter que remontar o time outra vez para conseguir melhorar e buscar o acesso. E eu não acredito mais nesse acesso, apesar de estar cedo ainda, estamos com 12 rodadas, mas é muito difícil perder a quantidade de jogador que o Guarani perdeu, todo titular, e fazer a reposição dentro da própria competição. Então resta ao Bugre a se manter na segunda divisão, né, Léo? É o que resta ao Bugre, realmente, mas eu duvido que o Bugre perca pro Boa Esporte hoje em Vila, viu, professor? Dentro de casa. E na Série C temos jogo hoje também, 21h45, tem Remo e Juazeirense, jogo no Mangueirão, e o Remo precisa vencer de qualquer jeito, professor, se ele quer ficar na Série C do Campeonato Brasileiro. E não vai vencer, viu, Léo? Não vai vencer, porque o Remo, olha, eu tenho assistido o jogo do Remo, é triste. A gente assiste porque a gente é da atividade, porque, olha, ultimamente está sendo uma penitência assistir o jogo do Remo. É muito ruim aquele time, desarrumado, é um time que não vai para lugar nenhum, sabe? Mas aqui também vai pegar a Juazeirense, não vai pegar nenhum. A Juazeirense é o que faz companhia para ele na zona do rebaixamento. Não, né? É nenhuma Brastemp, né? Não é nenhuma Brastemp, né? Então, se o Remo ganhar, nem assim ele consegue tomar a vaga da Juazeirense. Mas o Remo tem que ganhar, apesar da sua ruindade toda, mas tem que ganhar. Joga no Mangueirão, com certeza Mangueirão vazio, e vamos ver o que faz o Remo hoje lá, né, lá em Belém contra a Juazeirense. Muito bem, então vamos falar de Copa do Mundo a partir de agora, porque as oitavas de final estão definidas. E eu quero a opinião do professor Mauro Fernandes sobre tudo o que vai acontecer na segunda fase da Copa do Mundo. É, vamos falar da Copa do Mundo da Rússia, bola rolando. Aliás, hoje bola não rola, infelizmente. Hoje é o primeiro dia de folga aí para todo mundo, né? Hoje arbitragem folga, hoje árbitro de vídeo folga, hoje jogador tá treinando, a não ser quem voltou para casa. Por exemplo, o Peru já tá em Lima, mas a torcida recebeu com festa. A Alemanha chegou em Berlim, não com toda a festa que teve a equipe peruana, mas tem equipes que continuam no Mundial, professor, como o Japão e a Colômbia, por exemplo. A Colômbia que venceu o Senegal ontem por 1-0, mais uma vez com o gol do Mina. E a seleção japonesa que perdeu da Polônia, mas graças ao triunfo da seleção colombiana, avança à próxima fase. Passou desse grupo quem merecia passar, professor? Eu acho que, pelo que a gente viu na primeira fase, a gente viu aí um grupo bem equilibrado e a classificação justamente mostrou isso, né? Que realmente as equipes ficaram bem equilibradas, jogos bastante equilibrados, e tanto é que decidiu aí a classificação em cartão amarelo, né? Isso, coisa que a gente não tinha visto isso anteriormente. Pode questionar uma ou outra coisa, mas foi lá dentro do campo lá, e foi na última rodada que se decidiu tudo. E se de um lado a gente teve um jogo triste aí, um jogo que foi duro de assistir aí, de duas equipes que estavam classificadas, por outro lado tem a Polônia, que jogou com toda a honra que deve se jogar uma equipe que vem para a Copa do Mundo, né? E acabou jogando, ganhando o jogo, e não atrapalhou ninguém que estava correndo atrás da classificação, né? Com certeza. Então, Colômbia passa com a primeira vaga e o Japão passa com a segunda colocação. Do outro lado, tivemos o Tunísia e Panamá, que pouca gente se importa, né, professora? Panamá abriu o placar num gol meio... outro gol contra. Eita, que Copa do Mundo tá cheia, tá com recorde de gol contra, viu, professor? E a Tunísia virou o placar com o Ben Youssef e com o Kasri, o camisa 10, pequenininho, bom jogador esse camisa 10 aí da Tunísia. mas o jogo que mais interessa a gente é o Inglaterra e Bélgica, em que as duas seleções entraram com suas equipes reservas. Me parecia que ninguém queria ficar com a primeira posição do grupo, né, professor? Ninguém queria pegar a Colômbia, né? É, então, mas ninguém queria ficar do lado da chave do Brasil. É, porque a chave da morte aí ficou justamente o lado do Brasil. Portanto, ninguém queria. Tem aqui, parece que, 12 títulos mundiais aqui pro lado da chave do Brasil. Então, o pessoal estava optando por ir para outra chave, que é a chave da Espanha, os times todos europeus, né? Então, acabou ficando feio o jogo. E, olha, teve até autoridade aí que está apostando em 48 equipes para acabar com isso. Não sei aonde que o Infantino viu isso aí, que vai acabar com esse tipo de jogo, né? Mas é muito triste a gente ver. E no fim acabou a Bélgica fazendo gol lá e ganhando o jogo e vindo para cá, pro lado da chave do Brasil. Mas uma coisa que chama atenção aí nessas oitavas de finais, né, Léo? É justamente depois de 8 Copas do Mundo, não vai ter uma equipe africana participando das oitavas, né? Porque a última que ficou fora foi em 1982, né? De 1982 para cá, todo ano teve aí participação de equipes africanas. E nessa aqui nós não vamos ter nenhum time da África participando das oitavas de final. O que poderia era justamente Senegal, e Senegal negou fogo na última rodada. É, com certeza. Na última Copa teve a equipe da Argélia, que pegou a Alemanha nas oitavas. E esse ano a gente tem todos os continentes representados, menos o continente da África, né? A gente tem o Japão representando a Ásia, a gente tem o México representando a América Central, tem os sul-americanos, tem os europeus, não tem a Oceania, porque a Oceania também não tem nem vaga direta na Copa do Mundo, né? De que é uma vergonha. Devia ter. O continente é diferente dos outros? Não é, tem que ter vaga direta. Mas enfim, Bélgica e Inglaterra, nesses últimos jogos, professor, poderiam mostrar que veio na Copa do Mundo. Não mostraram, porque não entraram com seus times titulares, né? Então, a gente vai esperar mais da Inglaterra contra a Colômbia, que é uma equipe um pouco mais qualificada. E no caso da Bélgica, se passar o Japão, ela vai pegar um time mais qualificado, que é o Brasil. E isso se o Brasil passar o México também, né, professor? Então, a Inglaterra a gente pode ver ter mais certeza do que quer nesse Mundial no próximo jogo. E ainda numa chave um pouco melhor. Passando a equipe da Colômbia, ela pega o Suíça ou Suécia, que teoricamente são adversários abaixo. Então, quer dizer, o avanço à semifinal por parte do time inglês, do English Team, é um pouco mais tranquilo. A Bélgica pega o Japão, que é o adversário um pouco mais tranquilo, que eu acho que não deve ter problemas para passar. Mas depois tem o Brasil. E é aí que a gente vai ver o que a Bélgica quer. Isso se o Brasil passar, né, professor? É, não tenha dúvida, é isso aí. Mas é, essas equipes que fizeram opção para escolher, eu acredito e vou torcer para que elas caiam agora nas oitavas de finais, viu? Porque a Bélgica pegou a Tunísia e o Panamá. A mesma coisa acontecendo com a Inglaterra. Então, a grande chance deles testar a equipe deles era justamente contra a Bélgica e Inglaterra. Assim, fizeram a opção por colocar um time reserva nesse jogo, das duas equipes. Então, você pode estar certo, eles vão entrar sem ter exigido a força da sua equipe. E, por consequência, os outros vêm todos calejados. Então, você vai pegar uma Colômbia. Tudo bem, a Colômbia pode até não ter o James Rodríguez, que está contundido, que está machucado. Mas a Colômbia é uma equipe forte, de conjunto, uma equipe bem arrumada, uma equipe que está na mão do seu treinador argentino, que faz muito tempo, o Zé Perker, que está lá no comando, tem o time na mão, tem a equipe croesa jogando bem, conseguiu fazer o Quinteiro substituir até que bem o James Rodríguez. Então, a Colômbia não é nenhum gato morto que você pode chegar e comparar com Tunísia e com Panamá. Então, eu acredito que... E o Japão é uma equipe que é muito difícil de jogar, porque ele corre o tempo inteiro, é um time que não tem bola perdida, e tem sempre guardada a equipe, o Honda, como um jogador, o talismã do Japão, guardado no banco para uma emergência para o segundo tempo. Então, nem Bélgica e nem Inglaterra que vai se imaginando que vai pegar a mesma baba que pegou com Panamá e Tunísia. Vamos falar um pouco então das oitavas de final da Copa do Mundo, professor, porque a gente tem que explicar mais ou menos um pouco do chaveamento para os nossos ouvintes entender qual é o caminho da seleção brasileira na próxima fase da Copa do Mundo. Então vamos lá, vamos falar do chaveamento. Vamos lá então, olha, as oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos falar, imagine um chaveamento aí que de futebol, você que está ouvindo. Sabe como é o chaveamento, né? Um lado da chave vai... Como que a gente explica de uma maneira menos complicada, professor, o chaveamento? O chaveamento é os jogos, os quatro jogos. As oitavas são divididas em 16 equipes, portanto tem... quatro jogos de um lado e quatro jogos do outro, portanto são divididos, e as equipes se enfrentam dentro desse chaveamento aí, para depois sim nas finais encontrar um lado da chave contra o outro lado. Quer dizer, vamos ter quatro jogos, não é isso? Três jogos para dar a final. Portanto, a gente vai ter aí mais três jogos para nós chegarmos nos dois finalistas. E cada seleção vai jogar dentro do seu lado, que é o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado onde está a seleção brasileira. E do lado direito é onde estão as equipes europeias, com mais a Colômbia aí fazendo aí a sua... ficou fora aqui do lado do Brasil aqui e está do outro lado. Portanto, Colômbia e Brasil só podem jogar se for as duas na final, né, Léo? Com certeza. Então vamos lá. O lado esquerdo da chave. O lado esquerdo da chave tem, na parte de cima, Uruguai e Portugal. Uruguai e Portugal e França e Argentina. Então, o que quer dizer? Uruguai e Portugal e França e Argentina serão adversários, né? Estão no mesmo chaveamento. Então, quer dizer, quem passa de Uruguai e Portugal pega o vencedor de França e Argentina. França e Argentina é no sábado, 11 da manhã, na Arena Kazan, na Rússia. E Uruguai e Portugal é no Estádio Olímpico de Sochi, às 15 horas. E no mesmo lado da chave está Brasil e México e Bélgica e Japão. Ou seja, quem vencer de Brasil e México pega quem vencer de México e Japão. E quem vencer desses dois confrontos se enfrentam. Então quem passar de Uruguai, Portugal, França ou Argentina pega quem passar de Brasil, México, Bélgica e Japão nas semifinais. É, do outro lado, tem Espanha e Rússia. O jogo é domingo às 11 da manhã no estádio Luzinski, em Moscou. E Croácia e Dinamarca em Nizhny Novgorod. O jogo é às 15 horas do domingo. Quem passar daí se enfrenta. Então Espanha e Rússia enfrenta ou Croácia ou Dinamarca. E a parte de baixo do lado direito do chaveamento tem Suécia e Suíça. O jogo na terça-feira às 11 da manhã em São Petersburgo. E Colômbia e Inglaterra no estádio Spartak lá em Moscou às 15 horas. Então esse é o chaveamento. Classicamente dá pra gente ver aqui, professor, que o lado direito da chave é mais tranquilo. Então, Espanha, Croácia, Inglaterra são as forças, mas, teoricamente, pra você chegar à final no lado direito da chave, você vai passar por mais obstáculos, mais campeões do mundo, né? Não tenha dúvida, viu, Léo, porque, como você disse, do lado direito da chave, das oitavas aí, você tem as equipes que já estão traquejadas, né? Já disputaram Euro, disputaram eliminatória lá pela Europa, né? Então, como eu já disse anteriormente, das oito equipes que está lá do lado direito da chave, só tem a Colômbia. Portanto, a Colômbia sul-americana, né? Que está sendo a única equipe que não é do continente europeu. Porque você vê a Espanha, a Rússia, a Croácia, a Dinamarca, a Suécia, a Suíça e a Inglaterra, são todos eles, conhecem muito bem e são estrategicamente, conhece tudo muito bem. Quem vai de fora aí da América do Sul é justamente a Colômbia, e eu entendo que esse grupo aqui é o lado mais fácil. Por isso que a Inglaterra e a Bélgica fez de tudo para perder o jogo, que era justamente com o sonho de consumo de cair aqui nesse grupo do lado direito, porque do lado esquerdo estão justamente as equipes campeã mundial, não é isso? Que é o Uruguai, que é a Argentina, que é a França, que é o Brasil, correto? Então aí tá, nós temos aí as equipes que realmente exercem um peso muito grande dentro da FIFA em termos de conquista mundial. Então, você pode me dizer, mas a Argentina não tá bem. Mas quem que me garante que o Messi não vai voltar a arrebentar com o jogo aí e desequilibrar? Uma vez que é uma partida só. O pessoal fala mata-mata. Não é mata-mata, não é mata. É só mata. Pois é. Então, nisso tudo aí, em um jogo... um craque, como a diferença é que você ter um craque como o Messi pode fazer a grande diferença num jogo. Muito bem, então vamos analisar jogo a jogo aqui para você, nosso ouvinte do Rio Vox Sport Clube. Vamos começar com França e Argentina mesmo, professor, que é o jogo que abre. Por quê? A Argentina vem num momento muito ruim. A Argentina, como eu disse, não é um time. É um catadão ali que tá jogando bola. A jogada da Argentina é bola para frente e os atacantes que se virem. E a França também tem toda a expectativa para cima dela, mas não está jogando um bom futebol, professor. O que, que a gente pode esperar desse jogo? É um jogo difícil para se fazer um prognóstico, porque eu acabei de falar aqui justamente a respeito de que a diferença entre França e Argentina é que a França é uma equipe e a Argentina não é uma equipe. A Argentina é um catado, um montuado de jogadores. Aí é uma tropa mesmo. Aí é um plantel. Realmente é um plantel. Aí uma tropa que está ali jogando, tentando ser uma equipe. Nós já vimos que não é. E estão com diversos tipos de problema. O treinador pedindo para o Messi quem pode ser substituído, quem pode entrar. Então é uma série de problemas. A França tem em contra si o fato de não ter feito grandes partidas aí durante a Copa, que a gente esperava muito dos jogadores, e os jogadores parece que não conseguiram ainda jogar aquilo que pode. Então eu digo que se você for ver em termos de equipe, a França é melhor, mas se você ver que é das duas equipes, quem pode desequilibrar o jogo está a favor da Argentina. Exatamente, então a Argentina precisa, conta com o Lionel Messi para avançar nesse confronto. E Portugal e Uruguai, professor, me parece a seleção sul-americana mais equipe que Portugal. É que Portugal tem o mesmo lance da Argentina, Cristiano Ronaldo, né? É, justamente, mas é uma diferença que o Uruguai é uma equipe muito forte e a equipe demonstrou isso no jogo contra a Rússia, né? Que é forte e não tem dificuldade para marcar e para atacar. O que precisa é o Cavani conseguir acompanhar o ritmo da equipe e conseguir jogar no mesmo ritmo do Suárez, que está jogando e jogando bem. É claro, Portugal também tem o mesmo fator que a Argentina tem. Portugal não é um grande time, mas tem o Cristiano Ronaldo em grande forma e aí ele é insaciável, né? Ele não se contenta com nada, né? Com certeza. Então o problema é que Portugal tem Cristiano Ronaldo, mas o Uruguai é favorito e como equipe seria mais time, né, realmente. Agora, e Brasil e México, professor? A gente escapou do fantasma do 7-1 para enfrentar a equipe da Terra da Bruxa do 71, professor? Eu tô para dizer para você, Léo, que deve ser a partida mais fácil que o Brasil vai enfrentar de todos os três jogos que já feito. Eu já acho que não, mas depois a gente fala sobre isso, professor. Vai lá, quero saber a sua opinião. Eu entendo que vai ser o jogo mais fácil, por quê? Porque eu não acredito que o Osório vai pôr o time dele para jogar atrás. Eu acredito que o Osório vai tentar marcar a pressão do Brasil. E se o Brasil conseguir sair daquela marcação de pressão de quatro homens que o Osório vai tentar fazer para marcar a linha de zaga do Brasil para não sair jogando, o Brasil vai ter um espaço enorme. E se der espaço para esses homens como Coutinho, como Neymar, como o Willian, você tá morto, viu, Léo? Então eu digo, por tudo isso, eu digo, a não ser que o Osório me surpreenda a tudo e a todos, até mesmo a sua própria filosofia, e trago a equipe para marcar dentro do campo do México. Então daí sim vamos ter um jogo complicado e um jogo diferente. Eu acho que a seleção mexicana vai ser difícil, professor. Por quê? Porque eles jogam sem responsabilidade, no meu ponto de vista, professor. Eu tenho mais medo dessa equipe que joga sem toda essa responsabilidade. É a equipe que joga tranquila, né? A responsabilidade é toda do Brasil. Eu acho que a Bélgica jogando com o Brasil entra mais tranquilo também. Porque a Bélgica tem muita expectativa em cima dela por causa do grande elenco que tem. De grandes jogadores e de fazer valer uma grande geração. Então, o México, eu acho que pode ser uma pedra no sapato pro Brasil. E, historicamente, o Brasil tem dificuldade com equipes de patamar menor. Vide a Turquia em 2002, como por exemplo, como a Dinamarca em 98, até a própria Noruega, que o Brasil perdeu na primeira fase para a Noruega em 98, e a Suécia em 94. Então o Brasil costuma sim ter dificuldades contra essas equipes aí. Eu acho que o Brasil deve passar, mas não fácil, viu, professor? Eu acredito em facilidade, porque uma equipe que toma 3 gols da Suécia não pode criar problema para um time que tem o poderio ofensivo que tem o Brasil. Se considerar o ataque da Suécia e o ataque do Brasil, é infinitamente superior. Então, baseado em tudo isso, eu estou apostando que o Brasil passa e passa face pelo time mexicano. Ainda mais agora que acabamos de receber uma grande notícia, né? Dizendo que o Douglas Costa já está no campo treinando. Então, vocês podem estar certos que o Willian vai ter que jogar e vai jogar o que ele nunca jogou, porque o menino, a sombra dele, já voltou pro campo. Tá de volta o Douglas Costa, rapaz. Hoje já treinou com a equipe, já tá no campo, né? Não, faz um trabalho um pouco mais leve, né, professor? Aquele começo, um toque na bola, né? Não vai fazer nenhum trabalho pesado para não voltar a lesão, né? Para não poder romper de novo o músculo. Não sei se é possível. Pode acontecer de uma atividade um pouco mais tranquila ele voltar com a lesão? Não, porque está sob orientação de todo o departamento médico e fisioterápico, né? Então, a pessoa da fisioterapia e os médicos estão acompanhando de perto e justamente para ele não fazer o tiro, né? O tiro é que abre a lesão, que faz abrir. Então, o tiro, o arranque não vai trabalhar, mas o trote, a resistência orgânica, com certeza ele vai fazer, né? Que é a resistência do jogo, trotar, correr em volta do campo, né? Sem dar tiro. Então, eu acredito que isso é uma clara demonstração de que a lesão não era tão grande, não chegou a abrir, foi só uma micro lesão e que com certeza o Douglas Costa vai estar à disposição da seleção brasileira já para as quartas de finais, viu, Léo? Agora no outro lado da chave, professor, eu já começo falando o seguinte: a Espanha vai tacar um couro na Rússia, vai meter um couro na Rússia e a Croácia também vai passar o carro para cima da Dinamarca, viu, professor? Aí eu acho que não temos nem problema. É, o Diego Costa vai ter que se virar lá e fazer uns golzinhos aí, ele tá precisando chegar, no centroavante da Inglaterra aí, que o menino lá tá com 5 gols, portanto, eu também acredito numa goleada aí da Espanha em frente ao time da casa, a Rússia, porque a Rússia já provou que é um time muito fraco e um time que depende muito de esquema, mas como é um jogo só, não tem que chegar, não é possível que a Rússia tente levar o jogo para os pênaltis, né? Segundo Titi, a Rússia é semifinalista da Copa, professor. palpite, né? Palpite é palpite, mas o Titi tá sendo... Olha, meu Deus do céu, não tem como dizer, não tem como falar isso. Nem os russos acham que a Rússia vai chegar na semifinal, pelo amor de Deus. Se você encontrar o Titi na rua e ele te provocar, fique quietinho, porque depois, na hora do hexacampeonato, você vai poder devolver a zoeira, né, professor? Ah, sem dúvida, né? Apostar na Croácia, você apostar até na Suécia, aí também eu acredito. Mas na Rússia, não é apostar, é jogar o dinheiro fora, né? Com certeza, disse que até que comprou a camisa da Rússia pra andar pra rua com a camisa da Rússia. Olha só que beleza, depois. Aí de ficar joga as coisas que nem jogou na Geni, aí fica bravo, né? Exatamente. Aí depois o pessoal liga pra zoar ele, como aconteceu com a Sérvia, e fala: ah, Léo, tu tá ligando aqui pra mim pra zoar eu, o que que eu faço aqui? Eu não vou atender o telefone. É brabo, hein, Titi? E do outro lado a gente tem Suécia e Suíça. Esse é jogo pra empate, qualquer um dos dois que passar tá. Já tá fazendo muito na Copa do Mundo, né, professor? E Colômbia e Inglaterra também se enfrentam. Esse é um jogo que eu tô muito curioso para ver. Com certeza, Léo. O jogo aí, Suécia e Suíça, como você falou, ali pode passar qualquer um, porque o jogo é ruim de assistir mesmo, vai ser um jogo muito difícil de ver. Mas o grande jogo para mim dessa fase aí, desse lado da tabela, é Rússia e a Espanha, e a Colômbia e a Inglaterra. Com certeza a Inglaterra vai pagar por ter escolhido jogar com a Colômbia, viu, Léo? Porque a Colômbia eu tô gostando muito de ver, principalmente o Quadrado, o Quinteiro, sabe? São jogadores que tá dando gosto de ver jogar, viu? Agora vamos fazer o seguinte, professor, vamos apostar. E quem vão fazer quais vão ser as semifinais da Copa do Mundo? Quem vai chegar na semifinal do lado direito e quem vai chegar do lado esquerdo? Eu acredito, viu, Léo, falando aqui de lado esquerdo, que é o lado do Brasil, eu vou apostar em Uruguai e Brasil. Tô com você, professor. Para mim, Uruguai e Brasil também. E aqui pro lado direito, que é o lado aqui do pessoal, vou apostar em Espanha e Colômbia. Para mim, Croácia e Inglaterra, então. Bom palpite. Bom palpite, né? Porque a Croácia talvez seja a seleção que está jogando o melhor futebol até agora. Eu fico com Colômbia e Espanha, mas podia ficar também com Croácia e Espanha, que tem uma grande chance também. É que a Croácia e a Espanha, elas se enfrentam nas quartas de final. Não tem jeito. Esse que é o problema, infelizmente, porque seria uma grande semifinal Croácia e Espanha, professor. Você tem razão, então eu fico em Espanha e Colômbia. Mas é isso aí, quero agradecer mais uma vez a companhia do professor Mauro Fernandes. Amanhã começam as oitavas de final da Copa do Mundo, às 11 da manhã tem França e Argentina, e às 11 da manhã estaremos aqui para acompanhar essa partida e para falar muito de Copa do Mundo e muito das divisões de acesso aqui no Campeonato Brasileiro. Lembrando, amanhã tem futebol americano na cidade de Rio das Pedras, Circuito Nacional de Flag Football 5x5 feminino. 5x5 quer dizer, são 5 jogadores de cada lado. Então, a equipe de Piracicaba Kenny Cutters, como mandante da rodada, dessa fase regional, né, recebe as equipes do Spartans Futebol de São Paulo, a Portuguesa Futebol Americano, o Palmeiras Locomotives, o Sorocaba Vipers e o São Paulo Storm, se não estou enganado, valendo vaga para avançar na competição. Temporada passada, o Kenny Cutters ficou com a segunda posição. Esse ano, vamos ficar com o título aqui em Rio das Pedras, cidade de Rio das Pedras. Vai dar sorte pro Kenny Cutters. Então a gente vai dar uma passadinha lá no futebol americano também. Então a partir das 9 da manhã, já começa a rodada e você pode acompanhar durante todo o sábado e todo domingo, 2 dias de futebol americano na faixa para você no Estádio Municipal Massoud Cury. Quero agradecer o professor mais uma vez. Boa tarde para você, professor. E, se Deus quiser, amanhã com mais Rio Vox Esporte Clube. Amanhã, graças a Deus, tem Copa do Mundo de novo, professor. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, em especial lá o Guino em Piracicaba, que está acompanhando, diretor da Associação Olímpica Rio-Pedrense. Alô, Guino, um abraço para você. Que está acompanhando todo o nosso trabalho aqui na Rio Vox Esporte Clube, Rio Vox FM. Você que acompanhou nós durante a semana toda, vamos esperar você amanhã às 11 horas aqui. Se for essa a vontade de Deus, nós estaremos firme e forte às 11 da manhã aqui para falar mais de esportes. Com certeza. E você, nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por acompanhar a nossa edição do Rio Vox Esporte Clube, tanto na rádio quanto na edição extra, né? A gente tá com quase 3 mil ouvintes já pela internet. Muito obrigado por esses números, a gente gosta muito e é surpreendente, surpreende a nós mesmos. Fique com Deus e amanhã, se Ele permitir, estaremos de volta com mais Rio Vox Esporte Clube. Hoje não tem extra porque não tem Copa do Mundo, mas amanhã estaremos de volta com extra também. Tchau!